meu porta-retrato tá sem sua foto. A mesa de jantar agora é só um copo. Pra que um quarto de casal se estou morando só? Tão só, até o meu cachorro parou de brincar. Parece que o tempo não quer mais passar. Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem mim. Por mais umas mil vidas.